É sério, eu não tô nessa pra construir império, nem fazer a rima mais foda do hemisfério. Não vou aéreo, dois pés no chão, espaço sem lugar, sem ser em vão. Na contramão, às vezes seriedade é preciso, por isso com sorriso eu só friso e aviso. Mesmo indeciso, siga seu caminho, irmão. Mantenha os pés no chão e você de ostentação, sem medo e sem aversão à luz. E você ainda tá nessa entre a espada e a cruz. Então para de correr e fugir da responsa. Que mané ostentação, que mané bolso cheio de onça. Ouça, eu tô em campo e a móvel já vesti. Vou pro ataque, tá com foda-se. Cê ri agora pra chorar depois, pois vejo sua carroça na frente dos bois. E o que foi feito, cê prestou atenção. Mas de brinques, mano, dessa vez nós não tá não. Não é brincadeira, não. A vida não é de brincadeira, né? Não, 380, não é sério. Petrolão, não é sério. Quem vai pagar os estragos em Mariana é um mistério. Não é possível. Achou que nós é palhaço, tão fazendo de tudo pra rir do nosso fracasso. Esse sentimento arregaça feito estilhaço. Falam que vão ajudar, mas são um João sem braço. Próximo passo, palácio, chego com os pés na porta. E coitada da Inês, mano, ela é morta. Cadê o rei dessa porra? Súditos e cortejo, porque bobo da corte é somente o que eu vejo. Aproveito o ensejo e parece até sina. Toda vez mesma história, um 7-1 e confirma. Então afirma, grita, não vamos esconder nossa voz. Parece só um filme, mas não é mágico de Oz. Tempo trágico, amargo e ao mesmo tempo viciante. Passa ideia certa, ou seja, coadjuvante. Vida sofrida ensina e cotidiano tá selvagem. A fita é ganhar o Oscar e não ser curta-metragem. Não é brincadeira, não. A vida não é de brincadeira, né? Não é brincadeira, não, não, não. É sério. Não brinca, não. É sério. A good man is gone.